consulte o regulamento no site e participe. O que você leva em conta na hora de escolher um móvel para sua casa? Há mais de 3 décadas, a Nacional é a maior referência em São Miguel do Iguaçu, com uma equipe preparada para oferecer aos nossos clientes as melhores soluções em móveis e eletrodomésticos para os mais variados ambientes. Então, quando você pensar em maior variedade de produtos, melhor qualidade, atendimento e preço, com entrega rápida e montagem profissional, a sua loja é a Nacional, a gigante dos móveis. A nossa história tem amor. São Miguel Poços Artesianos. Perfuração e instalação de poços artesianos com rapidez, garantia e regularização documental. Trabalhamos também com análise e tratamento de água. Contamos com uma equipe especializada para atender nossos clientes com agilidade e de forma sustentável. São Miguel Poços Artesianos. Atendendo bem para atender sempre. Entre em contato com nosso representante comercial, Diego Frigo, 45 99860 6638, e faça seu orçamento. Você sofre com dores no corpo? Bursite, artrite, artrose, nervo ciático, dores musculares ou inflamatórias? Você não precisa viver com dores. Experimente o Arte Mais da Meneguin Produtos Naturais. Com poderoso efeito anti-inflamatório, o Arte Mais vai agir diretamente nas dores, trazendo o alívio e a recuperação muscular, com redução das dores já nos primeiros dias. Não deixe a dor limitar os seus movimentos. Experimente o Arte Mais. Em São Miguel do Iguaçu, você encontra na Farmácia G Mais Popular, localizada na Avenida Iguaçu, ao lado do Posto Pioneiro. Eleve sua qualidade de vida com o Arte Mais. Jornal, a sua rádio. Atenção você de São Miguel e região. O seu novo aplicativo de mobilidade urbana chegou, Berlanda Car, que está contratando motoristas de ambos os sexos. Venha fazer parte da família Berlanda Car. Entre em contato pelo WhatsApp 479-9606-6523. Berlanda Car, você no seu destino de forma rápida e segura, com o menor preço da cidade. Compare, baixe agora mesmo o aplicativo Berlanda Car. Oi, pessoal, aqui é a Fabiana Carla. A gente que é mulher e mãe tá sempre de olho no trabalho, na casa, na família. Então, na hora de comprar óculos pra turma toda, facilita. No Mercadão dos Óculos, eles é que ficam de olho em tudo. Indicam a melhor lente e armação, tem marcas exclusivas top e um atendimento que você se sente em casa. Mercadão dos Óculos, aqui você vê vantagem. A bola puniu o São Miguel Futsal no último jogo. Gol do Ampere! A bola pune de uma forma amarga, dolorida para a equipe do São Miguel Futsal. Mas a mudança precisa acontecer. Se nós precisarmos vomitar após o jogo, nós vamos fazer isso. São Miguel espera isso. Às vezes você pode até ser derrotado, porém a tua dedicação e teu esforço para buscar a vitória, ela tem que ser em primeiro lugar. Palavras do Manta, novo treinador. Sábado é diante do Pato Futsal no ginásio Joelson Marcelino às 20 horas. Você vai? Você é torcedor de momento ou torcedor de verdade? A Rádio Jornal abre a jornada esportiva a partir das 19h30 no YouTube. Rádio Jornal São Miguel. Na boa ou ruim, sempre estaremos contigo, amarelinho. Rádio Jornal. Tradição e paixão pelo esporte. Oferecimento: Moinho da Alegria, sabor de felicidade. Já imaginou saborear uma polenta com aquele gostinho de nostalgia? Então prove o fubá do Moinho da Alegria. Maganin Automecânica, de cara nova e com autopeças para melhor te atender. Innet Informática, você sempre conectado. Faculdade Uniguaçu, aqui sua história tem futuro. Todo domingo tem música ao vivo no Buri Bebidas e Conveniência. Solar SH, energia solar, 24 horas de energia para você, reduzindo sua conta de energia em até 90%. PH Empreendimentos e Terraplanagem, serviço de terraplanagem, maquinário. Escritório de Contabilidade Zanetti, sua empresa merece um atendimento contábil de confiança. Dilton Eletrônica, manutenção de eletro e eletrônicos. Rádio Jornal, tradição e paixão pelo esporte. Rádio Jornal São Miguel. Jornal da Manhã. São 7:05, 7:05, esse é o nosso Jornal da Manhã, das 6:30 até as 8 horas da manhã. Muito bom dia, eu sou o Jones de Souza e junto com a minha equipe trago as principais notícias para você começar o seu dia sempre muito bem informado. Nesta meia hora, destaque para os fatos de São Miguel do Iguaçu e região oeste do Paraná. Olha, um sustão ontem, né? Um princípio de incêndio registrado na manhã de ontem, quinta-feira, no centro de São Miguel do Iguaçu, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros. O caso aconteceu em um imóvel que abriga o setor da equipe de educação especial da Secretaria Municipal de Educação, na rua Vânio Gelleri, antiga creche Sueli Manente. O soldado Estevão, do Corpo de Bombeiros, explica como foi a ocorrência e ressalta a importância das noções básicas, né, para evitar problemas maiores. Ela entrou para nós através do número 93, né? Como um princípio de incêndio na parte da cozinha aqui. Aí nós fizemos o deslocamento com o caminhão e com a ambulância, né? Não tínhamos conhecimento se tinham vítimas, então deslocamos com as duas viaturas. Chegamos no local, o próprio pessoal, os funcionários já tinham sanado parcialmente o problema, já tinham retirado o botijão de gás, que era a princípio onde ocasionou o sinistro, né? Houve uma explosão, segundo eles. Chegamos no local, visualizamos muito vazamento de gás, né? E eles já tinham algum treinamento com o extintor, conseguiram extinguir o incêndio, mostrando que a prevenção funcionou aqui no local, né? Extintores em condições, funcionários com treinamento sobre isso, então conseguiram antecipar o nosso serviço até que a gente chegar. Chegando no local, a gente constatou de que o botijão ainda permanecia com vazamento, foi retirado o registro e a válvula interna do botijão ainda continuava vazando. Então, provavelmente, pode ter sido um problema no casco, né, no cilindro de LP. O Corpo de Bombeiros sempre se colocou à disposição, né, dos órgãos competentes do município para que a gente capacitasse ou instruísse os funcionários tanto de escola quanto de outras repartições, assim como também postos de saúde, a gente já fez treinamentos. Então, na verdade, é uma troca de conhecimento, né? Eles nos ensinam bastante coisa, a gente ensina o nosso serviço, o nosso dia a dia para eles. E isso hoje fez a diferença, é isso que a gente gosta que as pessoas entendam, de que a prevenção, às vezes, é chato ficar batendo em cima desses assuntos, mas eles são necessários, né? E hoje não, graças a eles, graças aos funcionários, eles conseguiram minimizar o risco ao máximo, aí, praticamente deixando quase o ambiente inteiro intacto. Tá aí, portanto, o botijão de gás causa princípio de incêndio, dá um susto, né, em todo mundo, em prédio público. Inclusive, mobilizou o Corpo de Bombeiros aqui do nosso município. Para a comissão organizadora do 4º Arraiá Junino de São Miguel do Iguaçu, evento promovido pelo governo municipal por meio da Secretaria de Cultura e Esporte, reuniu na sala de reuniões da prefeitura as entidades interessadas em participar da praça de alimentação do evento, que acontecerá nos dias 20 e 21 de junho de 2025. Algumas entidades confirmaram sua participação, como, por exemplo, o Bom Samaritano, Casa Lar. A representante da entidade, Maria da Conceição de Sá, contou sua expectativa para o evento. Nesse momento, a gente se sente muito agradecido com essa iniciativa, né, do município de São Miguel, em contribuir desta forma com as entidades, né? Nós se sentimos muito gratos, né, por essa iniciativa, e a gente vai fazer o possível para proporcionar uma festa maravilhosa para o município de São Miguel, para ajudar, né, a proporcionar essa festa maravilhosa para o município de São Miguel. A gente ficou com a barraca do espetinho. Nós vamos fazer um espetinho bem bom aí para a galera, né? A gente vai tentar fazer o máximo possível assim para proporcionar, né, que a nossa barraca também seja um diferencial nessa festa, né? Além do espetinho, a gente vai também, às vezes fala só um espetinho, né? Mas nós vamos incrementar toda essa barraca para poder atrair, né, a população, porque é uma festa, né? É uma festa, então a gente vai trabalhar até o dia da festa, a gente vai trabalhar em cima disso aí, a gente vai se dedicar ao máximo para trazer um produto de qualidade, né? A entidade, e agradecemos muito também à Prefeitura de São Miguel por essa iniciativa. Outra entidade que vai servir na Praça de Alimentação do Arraiá é o Centro de Convivência da Criança, Nossa Senhora Aparecida. A coordenadora da entidade, Camila Rocha, falou dessa oportunidade. É uma grande oportunidade, né, para a gente estar fazendo parte dessa festa que é tradicional aqui do município. Então, a gente, enquanto instituição, a gente fica muito feliz pelo convite e por essa participação. Nós iremos vender o quentão, espero que esteja bem quente no dia, é bem frio, quer dizer, no dia, e também os derivados de amendoim. A gente vai preparar o melhor, com bastante carinho, amor, para todo o município. Vai ser uma festa ainda mais especial para todo mundo. A diretora de Cultura, Marley Escussão Farias, contou que algumas escolas municipais e centros municipais de educação infantil, CMEIs, já haviam confirmado presença na praça de alimentação e agora foi aberta a oportunidade para as entidades também participarem. Foram distribuídos, então, através de um sorteio, as barracas, né? E também, tanto pela divulgação deles e também como arrecadação, né? É um momento onde eles estarão participando com a gente, adquirindo, então, algum recurso onde ele pode ser destinado à sua própria entidade ou associação, né? E esse ano nós vamos ter algumas novidades, né, na nossa festa junina. A gente vai dobrar o número de barracas, aonde então as escolas e CMEIs em primeiro lugar, né, já nós tivemos a distribuição e no mais agora com as entidades e associações. Olha, o quarto Arraiá Junino de São Miguel do Iguaçu será realizado na Rua Coberta de Cavalca, nos dias 20 e 21 de junho, e vai ter todas as tradicionais atrações de uma festa junina, como comidas típicas, escolha do senhor e sinhá, entre outras atrações. 7:12, 7:12, a paróquia São Miguel Arcanjo divulgou a programação que marca o início das celebrações da Semana Santa para os católicos em São Miguel do Iguaçu. Neste domingo, dia 12, acontece a procissão saindo do antigo seminário. A partir das 8 horas da manhã, o cerimoniário José Vitor convida todos os fiéis para participarem. Gostaria de fazer um convite, então, né, para que as pessoas possam ir junto conosco nesse domingo, né? Teremos o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. E nesse Domingo de Ramos, nós teremos, a partir das 8 horas, né, a procissão de Domingo de Ramos saindo, então, do antigo seminário. Então, teremos a procissão saindo do antigo seminário às 8 horas da manhã, teremos a bênção dos ramos, e tudo, né, será transmitido aqui pela Rádio Jornal. Você que nos acompanha do interior, se você não consegue vir para a cidade, fique ligadinho nos 1400 AM que você vai acompanhar uma programação super especial neste Domingo de Ramos. E você que é aqui da cidade, você que consegue vir, venha, vai ser uma celebração lindíssima, onde nós iremos relembrar a entrada de Jesus em Jerusalém. Então, 8 horas da manhã, a gente se encontra lá em cima no antigo seminário, em frente ao Colégio Nossa Senhora de Fátima, para que possamos dar início à nossa Semana Santa. A celebração do Domingo de Ramos relembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e convida os fiéis à reflexão durante a Semana Santa. Participem. 7:14, 7:14, você ouve no Jornal da Manhã depois do intervalo. Edição do evento São Miguel Saudável acontece neste sábado, na Rua Coberta, em São Miguel do Iguaçu. A vacinação começa na segunda, nas escolas públicas e privadas no Paraná. Jornal da Manhã, oferecimento Sicredi Vanguarda Nacional, a Gigante dos Móveis e São Miguel Poços Artesianos. Jornal da Manhã. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Levante e poupar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Participe! Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itaú Capitalização. Consulte o número do processo CEP de mais informações no regulamento em poupancapremiadascred.com.br. O que você leva em conta na hora de escolher um móvel para a sua casa? Há mais de 3 décadas, a Nacional é a maior referência em São Miguel do Iguaçu. Com uma equipe preparada para oferecer aos nossos clientes as melhores soluções em móveis e eletrodomésticos para os mais variados ambientes. Então, quando você pensar em maior variedade de produtos, melhor qualidade, atendimento e preço, com entrega entrega rápida e montagem profissional, a sua loja é a Nacional, a gigante dos móveis. A nossa história tem amor. São Miguel Poços Artesianos. Perfuração e instalação de poços artesianos com rapidez, garantia e regularização documental. Trabalhamos também com análise e tratamento de água. Contamos com uma equipe especializada para atender nossos clientes com agilidade e de forma sustentável. São Miguel Poços Artesianos. Atendendo bem para atender sempre. Entre em contato com o nosso representante comercial, Diego Frigo. 45 99860 6638. E faça seu orçamento. O Instituto Superare traz para São Miguel do Iguaçu e região uma alta performance em saúde com profissionais qualificados, fisioterapia diferenciada, técnicas inovadoras e uso de tecnologias avançadas para tratamento da dor, reabilitação esportiva e ortopédica, além de treinamento funcional. Doutor Alaércio Farias, fisioterapeuta especialista em joelhos. Doutora Luana Franciele Trambuque, nutricionista, especialista em estratégias nutricionais. Doutor André Oliveira, ortopedista, especialista em pé e tornozelo. Doutor André Felipe Rabelo, ortopedista, especialista em quadril. Doutor José Maurício, fisioterapeuta, especialista em tratamento da coluna. Doutor Leandro Ivanquio, osteopata. O Instituto Superare está localizado na Rua Caçador, no Jardim Mariana, em São Miguel do Iguaçu. Fone Watts, 0 operadora 45 3190 0047. Rádio Jornal, música e informação. Tranquilidade se adquire com um bom seguro. DS Corretora de Seguros. Fique com a gente. É mais seguro. Seguro de vida, automóveis, residenciais, aviários, tratores, colheitadeiras e implementos agrícolas. A DS Corretora de Seguros é representante das seguradoras Itaú, Bradesco, HDI, Mapfre e Sul América. DS Corretora de Seguros. Na Salgado Filho, ao lado do despachante São Miguel. Fone 3565-2741. Fique seguro. Fique tranquilo. DS Corretora de Seguros. A Papelaria Objetiva conta com diversificada linha de materiais escolares e de escritório, artigos de artesanato e pintura, jogos educativos, livros, revistas e jornais, itens para festas, encadernação, formulários e serviços de xerox. Seja para você ou para presentear qualquer data, a melhor opção está na Papelaria Objetiva, na Farroupilha Centro, 3565-2284. 3565-2284. Vera Modas, sempre com você em todas as ocasiões. Moda descomplicada, antenada e diversificada você encontra na Vera Modas. Lança perfume, Lesa Les, Anselme, Morena Rosa e Elos. A essência da Vera Modas é a mudança. Coleções pensadas por pessoas que amam o que fazem e o que vestem, incluindo você. Moda feminina e masculina levada a sério, para um público apaixonado e de muito bom gosto. Novidades e promoções toda semana. À vista 15% de desconto ou nos cartões em 4 vezes. Vera Modas, na Castro Alves 248. Fone 3565-1403. Vem aí! G4. A emoção. Grande festa da comunidade de São Jorge, em comemoração ao Dia do Padroeiro e aos 74 anos de fundação da comunidade. Dia 27 de abril, com a seguinte programação: às 9:30, início da procissão do santo, na entrada da comunidade; às 10 horas, Santa Missa; ao meio-dia, grande almoço com costelão, churrasco, copa suína e saladas; 13 horas, início do leilão de animais e o bolo do padroeiro; às 15 horas, matinê com a banda G4. Seu vestido colorado me deixa todo apaixonado. Às 18 horas, sorteio da rifa com mais de R$23 mil em prêmios. Reserva de carnes pelos fones 984-14-3010 com Eronei e 984-06-4431 com o José. Oferecimento: mecânica Fauro, mecânica em geral, alinhamento e balanceamento, ar-condicionado e diagnóstico de injeção a diesel, e metalúrgica Império, em São Jorge, com fabricação de barracões pré-moldados, aviários e portões. Atenção, São Miguel do Iguaçu. Vem aí, mais uma edição da Feira Noturna. É neste dia 12 de abril, a partir das 18 horas, na Feira do Produtor, ao lado da Prefeitura. Será uma noite especial para toda a família, com produtos da agricultura familiar na gastronomia, artesanato, show gospel e brinquedos gratuitos. Não perca essa experiência única. Realização IDES. Apoio Governo Municipal de São Miguel do Iguaçu. O progresso continua. Rádio Jornal São Miguel. Jornal da Manhã. Sete horas 21 minutos, 7:21, esse é o nosso Jornal da Manhã, ao vivo, nos 1400 da Jornal AM e também nas nossas plataformas digitais. Manhã de sexta-feira, temperatura na casa dos 15 graus centígrados. O nosso Jornal da Manhã é uma produção do Departamento de Rádio Jornalismo da Rádio Jornal São Miguel. Bom dia e muito obrigado pela sua companhia. Amanhã, sábado, acontece mais uma edição, a edição de 2025 do São Miguel Saudável. O evento é aberto para todas as faixas etárias, em especial para o público idoso. A fisioterapeuta da equipe multiprofissional, Laís Ferreira, fala sobre o que está sendo preparado. No dia 12 de abril, no sábado, pela manhã, com começo às 8h30 da manhã, na Rua Coberta, a gente dará início ao São Miguel Saudável. São Miguel Saudável é um evento que está no nosso calendário da equipe Multi já há 3 anos. A gente é um convite à população a adotar hábitos mais saudáveis. É um evento alusivo ao Dia Mundial da Saúde, que aconteceu agora no dia 7 de abril. Também ao Dia Mundial da Atividade Física e o controle da pressão arterial. Então resolvemos compilar tudo isso numa data só e trazer um convite à população para se juntar a nós em busca de uma vida mais saudável. Então nesse dia nós teremos práticas de atividade física, um bom alongamento, uma caminhada pelo centro da cidade. No retorno, isso a gente faz todos os anos. A gente entendeu que esse ano a gente precisava fazer diferente. Veio um convite da Nona Regional de Saúde para que a gente desse esse ano um pouco mais de atenção aos nossos idosos. Então a gente recebeu uma caderneta da pessoa idosa que funciona como funciona a caderneta do recém-nascido para as crianças. Então, nesse documento está todos os dados desse idoso em referência à saúde dele. Então, tem os dados pessoais, tem os medicamentos que eles tomam, um controle de pressão arterial, os exames, as cirurgias já realizadas. E tem também uma coisa que é o diferencial dessa caderneta, que é a condição física e funcional dessa pessoa idosa. Então, nesse dia, os profissionais, fisioterapia, nutricionista, terapeuta ocupacional, psicólogos estarão na Rua Coberta fazendo uma triagem dessas pessoas idosas e entregando essa caderneta para eles, daí mediante essa avaliação. Tá? Então, nesse dia vai ter controle da pressão arterial, então a gente vai ter o pessoal da Uniguaçu prestando esse apoio também para nós nesse evento. Eles vão estar aferindo a pressão das pessoas e marcando na caderneta. Vai ser um evento bem completo, né? E bem legal. E falando sobre imunidade e falando sobre o frio, essa mudança de clima, estaremos também com a vacinação da influenza nesse dia para as pessoas idosas. Então, lá na Rua Coberta também a equipe da vigilância estará com a gente de imunização, apoiando o evento e fazendo esse serviço de vacinação lá também. Tá aí, portanto, a edição do evento São Miguel Saudável acontece neste sábado na Rua Coberta, em São Miguel do Iguaçu. 7 horas 25 minutos, 7:25. Os estudantes de todas as escolas públicas e privadas do Paraná podem, a partir de segunda-feira, atualizar as carteiras de vacinação e reforçar a proteção contra diversas doenças. A oportunidade faz parte da nova força-tarefa do governo do estado por meio de um trabalho conjunto entre as secretarias da Educação e da Saúde. A iniciativa segue até o dia 31 de maio e as programações para as aplicações das doses ficam a cargo do planejamento dos estabelecimentos de ensino e das equipes de saúde, respeitando as particularidades de cada um. A meta é atingir as coberturas vacinais para influenza, febre amarela e Covid-19 e ainda o resgate para a vacina HPV, além da atualização de outras vacinas. O secretário de Estado da Saúde, Beto Prento, destaca que essa iniciativa vai gerar resultados muito positivos. Quero dizer que no dia 14 de abril, nós vamos começar a vacinação em conjunto com as escolas, colégios, todo o setor de educação do Paraná está envolvido para nos ajudar, o setor de saúde, a fazer a maior campanha de vacinação do Paraná em todos os tempos. Nós já conseguimos um grande resultado no ano passado e agora nós vamos juntar esforços novamente. Agradecer aqui o secretário Rony Miranda, secretário de Estado da Educação e todos. O trabalho é feito a várias mãos e os municípios paranaenses estão preparados para fazer essa vacinação chegar a todas as crianças. Vamos vacinar contra a gripe, mas também vamos vacinar todas aquelas vacinas da rotina, do calendário de rotina das crianças. Eu peço a ajuda de vocês, vocês que acompanham esta mídia social, precisamos de todos. Vamos em frente. Antes de cada vacinação, as equipes de saúde vão avaliar a carteirinha do estudante para determinar quais vacinas ele pode receber. A imunização será feita dentro das instituições de ensino e está sujeita à assinatura do termo de consentimento pelos pais ou responsáveis. Eles também vão poder acompanhar o processo presencialmente nas instituições de ensino. 7:27, 7:27, a seguir tem o Jornal da Manhã entrevista com Alessandro Cunhasque. E ainda nesta hora, o Jornal da Manhã Esportes. Não esqueça, nosso Jornal da Manhã está no ar de segunda a sexta, das 6h30 às 8h da manhã. Amanhã, São Miguel Futsal, a partir das 20h, encara o atual campeão paranaense, o Pato Futsal, em um jogão imperdível. E você, torcedor são miguelense, é o nosso convidado todo especial. Participe. Para você, um grande abraço, uma ótima sexta-feira e um abençoado final de semana para todos nós. Bom dia. Jornal da Manhã. A capivara, a girafa, o leão e o macaco estão falando por aí que poupar é muito fácil. Eles entraram pra turminha da poupança e na agência tava toda bicharada. Só não contavam encontrar a dona onça abrindo a poupança na Sicredi Vanguarda. Poupa, poupa, vou poupar na Sicredi Vanguarda. Consulte o regulamento no site e participe. O que você leva em conta na hora de escolher um móvel para sua casa? Há mais de 3 décadas, a Nacional é a maior referência em São Miguel do Iguaçu. Com uma equipe preparada para oferecer aos nossos clientes as melhores soluções em móveis e eletrodomésticos para os mais variados ambientes. Então, quando você pensar em maior variedade de produtos, melhor qualidade, atendimento e preço, com entrega rápida e montagem profissional, a sua loja é a Nacional, a gigante dos móveis. A nossa história tem amor. São Miguel Poços Artesianos. Perfuração e instalação de poços artesianos com rapidez, garantia e regularização documental. Trabalhamos também com análise e tratamento de água. Contamos com uma equipe especializada para atender nossos clientes com agilidade e de forma sustentável. São Miguel Poços Artesianos. Atendendo bem para atender sempre. Entre em contato com o nosso representante comercial, Diego Frigo, 45 998 60 66 38, e faça seu orçamento. Com a Agroquim, desenvolvemos proteções naturais para as culturas, com soluções de alta performance que tornam mais eficiente o uso de nutrientes, maximizando a saúde de cada planta, reduzindo suas aplicações, aumentando o potencial de rendimento e o desempenho das safras. Na Agroquim, trabalhamos por um futuro mais sustentável e lucrativo para os agricultores. Agroquim. Aqui a sustentabilidade e a lucratividade andam juntas. Rádio Jornal. Quando o assunto é variedade, qualidade e preço justo, a RM Móveis é o lugar certo para você mobiliar a sua casa. Guarda-roupa Araguaia 1 mais 14 de R$ 249,00 e ganho multiuso. Guarda-roupa Capelinha 1 mais 14 de R$ 109,90 e ganha multiuso. Guarda-roupa 10 portas 1 mais 14 de R$ 119,90 e ganha multiuso. São 5 lojas em Foz, uma em Santa Terezinha e uma em São Miguel. RM Móveis, tradição e qualidade para sua casa. Dilmar Corretora, administração e consultoria técnica de seguros. Nós temos a proteção que você precisa. Conheça nossas soluções em seguros. Busque a tranquilidade que você merece. Fale com nossos consultores através do telefone 3565-3100. Plataforma de assistência 24 horas com atendimento especializado. Trabalhamos com as melhores seguradoras do país. Temos as melhores garantias pelo menor custo e o melhor atendimento. 40 anos de experiência, trabalho e dedicação. Dilmar Corretora de Seguros. Rua Salgado Filho, número 132, sala 1, centro. Logo acima do Bradesco. Telefone 3565-3100. Dilmar Seguros. Com você, sempre. O combate ao mosquito começa pela prevenção. Colocar areia nos pratinhos dos vasos de plantas, fechar bem os sacos de lixo, limpar a caixa d'água, usar repelente todos os dias. Pequenas ações são fundamentais para combater a dengue, zika, chikungunya, febre amarela e febre ouropuxa. Acesse unimed.me/contra-o-mosquito e saiba como se prevenir. Juntos fazemos a diferença. Aqui tem prevenção. Aqui tem Unimed. Atenção contribuintes, o IPTU 2025 já está disponível. Retire o seu carnê no Paço Municipal. Solicite via WhatsApp no 3565-8109 ou emita online no site da Prefeitura. São Miguel do Iguaçu segue avançando e você faz parte dessa transformação. Juntos, construímos uma cidade cada vez melhor. Governo Municipal de São Miguel do Iguaçu. O progresso continua. São Miguel Poços Artesianos. Perfuração e instalação de poços artesianos com rapidez, garantia e regularização documental. Trabalhamos também com análise e tratamento de água. Contamos com uma equipe especializada para atender nossos clientes com agilidade e de forma sustentável. São Miguel Poços Artesianos. Atendendo bem para atender sempre. Entre em contato com o nosso representante comercial, Diego Frigo, 45 998 60 66 38, e faça seu orçamento. Jornal da Manhã. Entrevista. Horas mais 33 minutos, 7h33. Muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã. Entrevista amanhã de sexta-feira, hoje, dia 11 de abril de 2025. Vamos juntos fechando esta semana, mais uma, né? Já o final de semana batendo na porta. E o Sicredi Vanguarda está lançando a campanha Poupança para o Público Infanto-Juvenil, com pelúcias colecionáveis. E elas estão aqui no estúdio. Para quem está nos ouvindo no rádio, a gente está na live, né? Facebook Rádio Jornal São Miguel. E as pelúcias já estão disponíveis. Quem esteve na assembleia, né, do Sicredi, associado que esteve lá, já teve a oportunidade de conferir. Já foi um alvoroço, né, causado pelas pelúcias. Realmente muito cativantes. E que já é um sucesso, né, de mobilização. E legal, uma coisa que a gente vinha falando há muito tempo, né? No meu tempo de escola, a gente não teve a oportunidade da educação financeira, de falar de poupar, de trabalhar o dinheiro já logo cedo na nossa vida, né? Quando a gente chega na fase adulta, a gente já pode ter um bom recurso, que ele pode ser utilizado para infinidades, desde ter simplesmente um carro para começar a vida, uma faculdade, terminar de pagar uma faculdade, até uma casa, dependendo a circunstância, e o mais importante, já desde cedo começa a educar, a trabalhar o dinheiro, porque do jeito que tá, né, cada realzinho tá contando na nossa vida, né, e saber valorizar é fundamental. No Jornal da Manhã Entrevista, eu vou conversar aqui com gestores de negócio, a Raquel Lachwash e o Christian Kivel, que estão aqui com a gente para bater esse papo. Muito bom dia, Raquel. Tudo bem com vocês? Bom dia. Tudo bem, Koyaski? Tudo certo. É, eu tô vendo tanto vocês ultimamente, né, em tantos eventos, que a gente já tá bem próximo, dá para dizer. E essas pelúcias, realmente muito cativantes, né, Raquel? Exatamente. A criançada tá ficando maravilhada, inclusive nós adultos também, né? Sem dúvida. Porque é algo diferente, é algo que chama atenção. E algo que, para mostrar, para ficar todos os dias ali, a gente lembrar o que a gente fez para ter esse bichinho, né? Onde eu comecei a guardar meu dinheiro. A primeira poupança dos nossos filhos, né? Exatamente. É bem interessante pensar nesse sentido. Christian, bom dia para você. Muito obrigado também pela presença. É simbólico, mas muito marcante também, né? Porque quando a gente pensa em 20 anos, né? Ou 18, uma poupança à frente, o resultado ele pode ser o determinante para mudar não só a nossa vida, mas a vida das nossas próximas gerações, né? É isso aí, Koyaski, bom dia aos ouvintes. Hoje, para não ficar tão monótono, nós trouxemos mais dois convidados para participarem da entrevista. Mas é interessante isso, é muito importante a questão da poupança, porque essa campanha que a Sicredi desenvolveu, está lançando agora, é justamente para quê? Para incentivar já o público jovem, né, de 0 a 15 anos, para estar poupando, para ter um início na vida financeira e aprender a poupar. E os bichinhos vêm aí como um estímulo, como você falou, uma forma singela de agradecer por aquele valorzinho que ele vai depositar na poupança e sempre vai ficar na mente dele, né? Eu guardei meu dinheirinho na Sicredi e eu ganhei a minha pelúcia. E eu vou querer mais, eu vou querer mais. Então, cada vez ele vai conseguir poupar mais e lá na frente ele vai agradecer e vai ter o seu recurso para custear uma faculdade, para comprar um celular, para comprar um carro, para dar início na vida financeira dele. E qual que é o procedimento? O que tem que fazer para começar a ter uma conta, poupança, por exemplo? O start dessa campanha hoje, Koyaski, visa o público jovem, como eu já comentei, não o público poupador, né? O start da campanha, ela precisa ter um CPF vinculado ao capital social da cooperativa. O que significa isso? Nós precisamos abrir a conta corrente do jovem, de 0 a 15 anos. Com o CPF, a gente consegue abrir a conta corrente. Mas vai ter manutenção essa conta? Não vai. É uma conta totalmente isenta para proporcionar ao jovem já a entrada na vida financeira. Uma conta corrente, associação na cooperativa, participação nos lucros, nos resultados e, claro, a poupança. E com a abertura da conta, se o jovem já tinha uma conta aberta ou se ele está abrindo agora, ele já tem direito automaticamente a uma pelúcia. Para ele ter direito às outras pelúcias, que são mais quatro que eu não tenho hoje aqui, ele precisa ir depositando valores na poupança. A cada R$100, ele vai garantir um cupom, que é gerado eletronicamente. E se ele fizer aportes programados ou programações de depósito na poupança, mensalmente, vigentes por 12 meses cadastrados, esse mesmo R$100 gera cupom em dobro. Então ele vai estar participando da campanha e vai estar conseguindo adquirir sua pelúcia com antecedência. Eu fiz menções ao primeiro ano de vida, geralmente, né? Mas importante a informação que você traz, porque quem tem adolescente em casa, né, Raquel, é uma baita oportunidade para começar a estimular já, gente. Vamos prestar atenção aqui, né, nesse dinheirinho e tal. Então já vamos abrir uma conta, não tem custo de manutenção, ótimo. Então já tem o primeiro passo e daí para frente é a história que vai contar, né? Exatamente. E hoje os jovens, eles estão também querendo trabalhar cedo, tem o seu dinheirinho já, né? Não precisa só o pai e a mãe se preocupar tanto em guardar, mas os nossos adolescentes também. cada um tem uma mesada, ganha o dinheirinho da avó, do vô, faz um servicinho, já começa a sua atividade profissional aos 14 anos. Então é a hora, dá tempo. É a melhor hora, né? Vamos dizer assim. Talvez na nossa época, como você comentou, não tinha isso. E com isso nós aprendemos que a gente precisa o quanto antes estar guardando. E quanto antes eu conseguir guardar, me organizar e ter uma vida preparada e estruturada, antes eu consigo realizar meus sonhos, né? Eu vou dar um exemplo bem prático do que a gente está vivendo. Tem um colega nosso que ele completou 18 anos outro dia e não estava preparado, né? Normal, né? Nessa fase, começando a vida dele profissional. Está fazendo carteira de motorista, né? E é uma dificuldade enorme, porque o orçamento, hoje, fazer uma carteira de motorista, você derruba o teu orçamento, não tem como. E aí, ouvindo vocês falarem, né, imagina se lá nos 12, 13 anos ele tem a chance de montar uma poupança, se organizar para isso, né, que eu acho que dá tranquilamente, né, em 3, 4, 5 anos se organizando, você chega pelo menos no mínimo com 50% dos recursos disponíveis para realizar isso. Que hoje, querendo ou não, a carteira de motorista é o básico e está cada vez mais difícil de acessar ela financeiramente, né? E o mercado de trabalho, ele cobra conhecimento, ele cobra formação, mas ele cobra também uma autonomia, né? Exatamente. E para muitos outros fatores a gente pode usar, né? Uhum. Quem está pensando em fazer um cursinho, é particular. Vai organizando, guarda um pouquinho por mês. Quando chega lá, você tem o dinheiro, você pode ir para outra cidade, ir para outro lugar, tendo com aquele dinheiro guardado. Porque chega em cima da hora, acontece algum imprevisto, alguma coisa, você vai ter que desistir do teu sonho, porque você não tem esse valor. Então, é importante. E para os pais também. Muitos pais pensam, quando ele tiver maior, ele que trabalha, ele guarda seu dinheiro, mas o que custa, né, a gente guardar um pouquinho todo mês? Eu vejo por mim, porque eu tenho criança pequena e desde que nasceu a gente guarda um pouquinho. Então se olha para trás e pensa, nossa, ela às vezes tem mais dinheiro que a mãe, né, guardado. Mas é importante a gente fazer essa organização, guardar toda vez um pouquinho e ensinar as crianças que se você ganha X, guarda um pouco para tal processo que quer fazer, tal sonho que quer realizar. Quer comprar uma bicicleta quando é pequenininho? Vai guardando todo mês um pouquinho, compra sua bicicleta. É um orgulho pra gente, né? A gente olha pra trás, a gente sente orgulho de tudo que a gente fez. Então isso a gente tem que transferir pros nossos filhos. E isso é legal, né? O Christian já tava falando antes, e que a gente às vezes não se toca, né? Mas tem lá um ou dois membros da família, a família já tem conta, já é associado no Sicredi, mas pode também abrir esse espaço para eles e começar esse trabalho, né? Eu acho que tudo foi oferecido para estar na hora de colocar em prática, né? É isso mesmo, Cunhasque. Inclusive, gostaria até de comentar aqui que esses bichinhos aqui são dos meus pequenos, da Emanuele e do Guilherme. Então eles já são associados ao Sicredi. O Guilherme tem um ano, desde os 15 dias de vida, ele já tinha conta no Sicredi. Então, assim, o pai e a mãe abrindo a conta pro seu filho, ele abre uma imensidão de oportunidades pro futuro dessa criança. Nós temos hoje produtos de previdência privada que você consegue, a partir de R$50, Cunhasque, por mês, você consegue ir guardando e fazendo um pé de meia, né? Fazendo o futuro pro seu filho, que quando ele tiver lá seus 18, 20 anos, que ele vai estar entrando no mundo acadêmico, na faculdade, ele vai estar com um bom dinheiro guardado. Então, assim, a gente gostaria de convidar toda a população para vir até a cooperativa, para vir até a agência, nos procurar. E a gente consegue esclarecer bem esses detalhes, nos mínimos detalhes desses produtos, para garantir o futuro do seu filho, né? Então, trazendo hoje o CPF da criança, o RG, o CPF, a certidão de nascimento, um comprovante de residência e os documentos do responsável, ou o pai ou a mãe, que vai assinar como responsável, a gente consegue abrir a conta. Em meia hora, a conta está aberta, a gente já instala o aplicativo e ele já sai com a pelúcia na hora lá da agência. Olha que fantástico, né? É muito simples, né? É uma documentação básica que praticamente a gente carrega, então facilita bastante. Bom, esse é um dos produtos, a poupança, que o associado pode estar chegando até a agência hoje aqui em São Miguel do Iguaçu, a Duque de Caxias e também a Avenida Ilibate, e para quem está nos ouvindo no interior, né, Santa Rosa do Cuí também à disposição nessa campanha, né, através do Sicredi. Bom, gente, vou abrir um parênteses aqui, aproveitando falar da campanha. hoje tem a inauguração oficial, né, da Sicredi Vanguarda, da nova sede da Sicredi Vanguarda lá em Medianeira. Mas os colaboradores já viveram essa emoção na semana passada. Conta um pouco, dividem um pouco com a gente. A Rádio Jornal estará lá hoje à tarde, né? No começo da tarde, na verdade, começo da noite, né? Estará lá acompanhando aquela estrutura que do externo a gente vê é algo incrível, né? Então imagina, eu fico imaginando tudo que está disponível e, claro, espiei um pouco nas redes sociais de vocês também, né? Que legal que foi esse evento e o que significa mais do que isso, né? Essa sede, dessa imponência aqui e na nossa região em Medianeira. É, essa, a gente está vivendo um novo momento na cooperativa, né, Cunhas? Que é a terceira mudança, né? Então é a terceira casa, a terceira sede que a cooperativa está fazendo. E só quem tem a oportunidade de visitar aquele empreendimento, aquela construção, vê a grandiosidade que a cooperativa Sicredi Vanguarda tem, né? É, e mostra a toda a imponência dela. É, é um prédio fantástico, salas amplas para trazer aconchego para o colaborador que vai trabalhar lá. Foi passado lá, eles vão comentar hoje com os associados que vão fazer parte da inauguração, mas vai ter aproximadamente 400 colaboradores que estarão trabalhando lá dentro. Então, todas as salas preparadas para atender nos mínimos detalhes cada colaborador e cada pessoa que for lá para conhecer a sede. É uma coisa incrível, é um marco importante, né, Raquel, para se a gente olhar, né, para onde a gente olha tem Sicredi, né? Outro dia eu brinquei sobre isso, né, a gente estava ali na Rua Coberta fazendo a live com vocês do Feirão de Veículos e a gente fazia essa analogia, né, que a gente olha até futebol, tá lá o Sicredi presente, né, então, e na nossa sociedade, ontem eu fui gravar um episódio da série AgroMais, achei um associado, que a família dele já faz 35 anos que tá junto, é Santa Teresinha Itaipu, inclusive, que estará lá hoje, né, presente, e ele contando, explicando um pouquinho o que significa, né, o Sicredi na vida deles, né? Então você imagina que muitos de nós, né, e eu posso falar, né, meus dois primeiros veículos foram através do Sicredi, né, então em algum momento da vida, se a gente parar e analisar, o Sicredi tem uma importância muito significativa, né, e isso praticamente é um marco de representatividade do Sicredi, né. Exatamente, e a gente sente muito orgulho realmente em estar participando, em estar vivendo isso, porque eu estou há 14 anos na cooperativa e a gente vive todos esses momentos e sempre relembra, né? Nossa, naquela época a fila do caixa era gigante, né? As pessoas vinham mais na agência, hoje já mudou tudo, depois da pandemia ficou tudo mais rápido, mas sempre a gente estando junto com o associado. E realmente, onde nós vamos, o que, que a gente busca? Estar próximo do associado, poder levar algum resultado para o associado, né? A gente quer que ele se sinta bem, consiga realizar seus sonhos e a gente consegue nortear um pouquinho mais a vida dele. Então, por isso que a gente passa nos lugares e olha assim, ai, que bom que esse crédito está aqui. Que bom que esse crédito está presente, podendo participar, e as pessoas confiam nas crédito, né? Quanto mais a gente pode estar próximo, mais a gente consegue passar a segurança, né? Que é em primeiro lugar, que eles podem confiar na gente. Tudo que precisar é procurar numa agência. Hoje tem tantos golpes, né, que a gente fala assim, procura na gente, na agência, né? A gente é tão próximo, nós nos conhecemos todos na nossa cidade. A maioria das cidades aqui próximas são menores e todo mundo se conhece. Então procura um gestor, pede como funciona e fica mais próximo para conhecer todos os produtos e serviços da Sicredi, né? A gente sempre fala, mas tem tanta coisa lá dentro, tem tanta coisa que a gente consegue nortear o associado e mostrar para ele que a gente pode muito, muito mesmo. Não é só receber nosso salário e gastar todo mês. A gente consegue fazer um seguro, nós conseguimos proteger nossa casa, fazer um crédito para aumentar aquele quartinho que a gente quer, trocar de carro com consórcio. Então, tem infinidade. Então, a gente fica feliz em poder estar ajudando as pessoas e vendo que a Sicredi cada vez cresce mais. E na Rua Coberta, ali, durante o feirão, a gente teve o exemplo do Guilherme, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar ele, 20 anos de idade, né? Como empreendendo, e o Sicredi teve uma força muito grande ali para ele conseguir. Para quem não sabe, o Guilherme é o menino que fica aqui na esquina, atrás da prefeitura, na frente da prefeitura, né? aqui no comecinho da Farroupilha, ele vende caldo de cana e pastel, né? E um garoto de 20 anos com uma boa ideia, só que quem vai dar apoio, quem vai acreditar no menino que ele começou antes, né? Hoje ele tem 20 anos, ele fala, e que eu vou usar a frase dele, eu quando era mais novo, é muito legal, né? Quando eu era mais novo, né? Então eu decidi, eu tive essa ideia e comecei a vender e foi evoluindo. Hoje tem um trailer ali e tal. Então até eu brinquei, cara, o Sicredi é pra todo mundo, né? É só ter ideia e iniciativa, o Sicredi tá ali pra ajudar, então. Parabéns pelo trabalho de vocês, além do trabalho que é feito na comunidade. E hoje a gente está aqui falando sobre a campanha da poupança, que você pode ganhar uma pelúcia abrindo conta, lembrando que é de 0 a 15 anos. Então, se você tem esse membro da família lá à disposição, por favor, né? Vamos aproveitar e fique à vontade, gente, para reforçar esse convite aqui no finalzinho da nossa entrevista. É, Cunhasco, que a gente sabe da área de abrangência que tem o teu programa, né? Então, só para frisar para toda a população, essa campanha ela não é exclusiva para Sicredi de São Miguel do Iguaçu. Uhum. É para toda a cooperativa Vanguarda, uhum. Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, se você está ouvindo em outra cidade, se você tem o interesse em abrir a conta para o seu filho, em garantir a pelúcia, vai até a sua agência mais próxima, procure o seu gestor, e ele vai te atender da melhor forma e vai te dar todas as orientações. Detalhes dessa campanha importante, Cunhasque. São 6 pelúcias que temos. Cada mês nós teremos 2 pelúcias diferentes. Nós temos ainda a arara, o macaco, a girafa e a capivara, que vai entrar para nos próximos meses à disposição dos pequenos. E cada CPF tem direito de uma pelúcia por mês. Então, se ele foi lá e já tem as pelúcias que estão à disposição, ele já tem na coleção, para não repetir, o que a gente faz? Vai deixar ele sem? Não. A gente vai entregar um voucher para ele, né? E ele vai poder trocar esse voucher pela pelúcia que ele deseja quando ela está à disposição. Então, é simplesmente ele acumula os 20 pontos, não tem a pelúcia que ele quer, ele recebe um voucher. Quando chegar disponível essa pelúcia na agência, ele retira lá com o pessoal da recepção esse bichinho que tanto ele quer. Gente, quero agradecer vocês, o Christian e a Raquel aqui hoje representando a Sicredi, né? Muito legal essa campanha que vocês estão fazendo. Boa caminhada aí e que possa cada vez mais ajudar as pessoas a administrar melhor o seu dinheiro. Tive e falo isso com propriedade porque tive a oportunidade de lá na Serra Gaúcha conhecer a história do Sicredi e lá na sede em Porto Alegre também. Se leva muito a sério o dinheiro, o investimento e principalmente como o associado administra o dinheiro. Isso tá na, a gente consegue captar isso em todos os discursos das principais cabeças hoje do Sicredi, porque é uma filosofia da empresa, né? Então, uma filosofia da cooperativa, desculpa. Então, parabéns aí pelo trabalho do Sicredi, voltando a atenção sempre para o associado. Então agradeço a presença de vocês aqui, que a campanha realmente possa ser efetiva, porque lá no futuro a gente possa lembrar, né, das pelúcias e do resultado final, que somando-se faculdade, carro, casa, então, enfim, muita coisa. É, Cunhasco, que a gente agradece a oportunidade no espaço cedido aqui para nós. Sempre é muito importante a gente estar presente e ter essa oportunidade para levar novidade para o associado e para a população. Obrigado, Raquel. Obrigada, Cunhasco. Mais uma vez você abrindo as portas para a gente divulgar um pouquinho mais da Sicredi. E nós agradecemos pelas pessoas confiar na gente. Vão lá na agência, a gente explica como funciona e o seu filho começa a ser um associado desde cedo e vai guardar seu dinheiro. 7:53, 7:53. Vamos fazer um intervalo rapidinho. Na sequência, eu volto falando do São Miguel Futsal, que joga amanhã contra o atual campeão da Série Ouro, com Manta no comando técnico. Novo treinador. Chegando, Manga, o Manta. E detalhe, vamos falar da Libertadores da América. O mágico Alan Patrick fez 3 ontem. O Internacional conseguiu uma importante vitória. Teve jogo suspenso e teve o São Paulo tropeçando dentro de casa pela Liberta. Enfim, tudo isso depois do intervalo. Jornal da Manhã. Jornalismo e prestação de serviço. Rádio Jornal São Miguel. Jornal da Manhã. Rádio Jornal. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Devolve e poupar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. E participe! Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitido pela ICAP Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupancapremiadascred.com.br. O que você leva em conta na hora de escolher um móvel para a sua casa? Há mais de 3 décadas, a Nacional é a maior referência em São Miguel do Iguaçu. Com uma equipe preparada para oferecer aos nossos clientes as melhores soluções em móveis e eletrodomésticos para os mais variados ambientes. Então, quando você pensar em maior variedade de produtos, melhor qualidade, atendimento e preço, com entrega rápida e montagem profissional, a sua loja é a Nacional, a gigante dos móveis. A nossa história tem amor. Jornal da Manhã. Esportes. Sete horas mais 55 minutos, 7:55. Vamos lá para trazer as principais informações esportivas na sua manhã para Fubá. Moinho da Alegria, sabor de felicidade. Está nos principais supermercados de São Miguel do Iguaçu. Fubá do Moinho da Alegria. Maganin Automecânica de Cara Nova para melhor atender agora com autopeças e Net Informática. Você sabia que assinando o Net agora você pode assinar também o Premier e assistir o melhor do futebol? É tudo junto e misturado, bom demais. Faculdade Uniguaçu, aqui sua história tem futuro, nota máxima no MEC. E claro, o final de semana está chegando e todo domingo tem música ao vivo no Guri, bebidas e conveniência. Fica ali na rua Caçador 266, Guri Bebidas e Conveniência. Solar SH, energia solar 24 horas de energia para você, reduzindo sua conta de energia em até 90%. E PH Empreendimentos Terraplanagem, serviço terraplanagem de maquinários, escritório de contabilidade Zanetti. Sua empresa merece um atendimento contábil de confiança. Bora então para falar do São Miguel Futsal. O Amarelinho do Oeste joga nesse sábado. A jornada esportiva começa às 7:30 da noite no ginásio Alço Marcelino. Já trazendo as primeiras informações antes da partida, te atualizando de tudo que vai acontecer nesse confronto contra o atual campeão paranaense, o Pato. São Miguel que estreia o Manta, novo treinador, e vai reencontrar um ex-treinador, o Betinho. Aquele que passou com a equipe do Amarelinho aqui em 2023, foi lá para o Pato em 2024, conquistou a Série Ouro à frente do Pato Futsal. Vai estar de volta aqui ao ginásio Jócio Marcelino. Betinho que é bastante querido, alguns torcedores, né? Um cara que deixou aqui uma imagem muito legal na sua passagem. Agora o Manta tem essa missão, né? De reverter o São Miguel em 5 jogos, foram 4 derrotas e 1 empate. Precisa buscar um resultado e logo de cara com o atual campeão. 7:30 da noite, YouTube Rádio Jornal São Miguel para você assistir, tá? Olha, vamos destacar também Libertadores da América. Ontem tivemos uma vitória imponente da equipe do Internacional sobre o Atlético Nacional da Colômbia. Primeiro tempo nervoso, um jogo pegado, um baita jogo de futebol. Terminou 0-0 no segundo tempo. Alan Patrick, 2 vezes cobrando pênaltis. O Wesley sofreu a primeira penalidade, o Vitinho a segunda. E o terceiro, depois da assistência do lateral direito Aguirre. Alan Patrick, apelidado depois desse jogo de mágico. O craque Alan Patrick fez 3 e garantiu a vitória sobre o Atlético Nacional da Colômbia, que teve um jogador ainda expulso na etapa final. 3-0 para o Inter, que é líder agora do grupo. O Bahia venceu o Nacional do Uruguai nessa chave. Bahia e Internacional dividem a liderança 4 pontos, o Inter no salto em 2 à frente. Logo atrás vem o Atlético Nacional e o Nacional do Uruguai é o lanterna com nenhum ponto. O Inter volta a jogar no dia 22 de abril contra o Nacional do Uruguai no estádio Beira Rio. Bom, ainda pela Libertadores, ontem Colo-Colo e Fortaleza, teve confusão fora do campo, né? 2 pessoas foram mortas, atropeladas pelas forças de segurança lá no Chile. E parte da torcida invadiu o gramado e o jogo teve que ser suspenso. Ainda tivemos o São Paulo jogando em casa contra o Alianza Lima. Deixou escapar. Ferreirinha marcou os 2, ex-Grêmio, anotou os 2. Só que o Kevin Quevedo empatou 31 da etapa final e garantiu o resultado. São Paulo abriu 2-0 e o Alianza Lima foi buscar esse empate. O São Paulo tropeçou dentro do Morumbi. Ainda pela Copa Sul-Americana, Defensa e Justiça contra o Vitória ficou no 0-0 na Argentina. O Atlético Mineiro fez 4-0 no Deportes Iquique do Chile. O Fluminense fez 5-0 no San José, fechando assim os duelos de brasileiros na Copa Sul-Americana. É, vale destacar que o Grêmio está prestes a anunciar o lateral esquerdo Marlon, do Cruzeiro. O jogador chega para o empréstimo até o final de 2025. E um jogo importante ontem pela Série B, o Atlético Paranaense bateu o Criciúma pelo placar de 2-1. Está chegando Luciano Riolon, eu volto a partir das 11 com a Tatiele. Você acabou de ouvir Jornal da Manhã, na Rádio Jornal. A fonte regional da informação. Rádio Jornal, São Miguel Limitada, ZYJ 346, 1400 kHz, 2500 watts de potência, São Miguel do Iguaçu, Paraná. Rádio Jornal, a rádio que faz amigos. Lojas Calce, no centro de São Miguel, informa a hora certa. Na Jornal, pontualmente 8 horas. Outono de ofertas incríveis é na Calce Calçados. Renove o seu estilo e prepare-se para o inverno com preços imperdíveis. As melhores marcas para você: Piccadilly, Ramarim, Mississippi, Pegada Shoes e muito mais. Antes de comprar, passe na Calce Calçados, na Farroupilha, ao lado da Lotérica, em São Miguel do Iguaçu. Calce Calçados, qualidade e menor preço sempre. Prepare-se para a reinauguração da Lavanelli em São Miguel do Iguaçu. É nesta sexta-feira, dia 11 de abril, a partir das 14 horas. Venha conferir o nosso novo espaço. Mais amplo, moderno e com super lançamento. Moda feminina, inclusive com tamanhos plus size. Além disso, temos o que há de melhor em semijoias de alta qualidade, bolsas e cintos incríveis para completar o seu look. Lavanelli Moda e Acessórios fica no centro de São Miguel do Iguaçu, na rua Farroupilha, número 198, sala 2, ao lado do Boticário. Fale conosco pelo Fone Whats 991257220. Acompanhe tudo nas redes sociais: Instagram @Lavanelli, Facebook Lavanelli Semijoias. Não perca essa grande oportunidade de renovar o guarda-roupa com estilo e qualidade. Lavanelli, o charme e a elegância que você merece. 1400 AM. Vem pra Jornal. Economizando ainda mais nas farmácias São João. Sabonete Albany 85 gramas por apenas R$ 1,79 cada. Desodorante Bozano Monange Leve 2 a partir de R$ 8,99 cada. Lava-roupas Chixan IP por R$ 8,90. E kit seda shampoo mais condicionador por R$ 17,90. Compre economizando ainda mais nas farmácias São João. Farmácia São João. Cuidar da sua saúde é a nossa missão. Hoje é dia de feira. Vem pro Super Itaipu, confira. Caqui, chocolate, 7,94 o quilo. Limão, quilo, 2,19. Laranja graúda, quilo, 4,74. Pancan, quilo, 5,59. Pepino japonês, 3,89 o quilo. Cabotiá, quilo, só 1,99. Abacaxi com coroa, 5,89 o quilo. Cebola nacional, quilo, 2,89. Cenoura, 3,79 o quilo. Pimentão verde, quilo, 7,59. Super Itaipu. Produtividade começa com Calcário Roma. Venda e aplicação de calcário dolomítico, calcário calcítico, gesso agrícola e cama de aviário. Calcário Roma, frota própria, distribuidores modernos e aplicação em taxa fixa ou variável, com tecnologia de precisão. Utilize os produtos do Calcário Roma e obtenha melhor retorno sobre o investimento, porque fortalecer o solo é alimentar a colheita. Calcário Roma, ligue 3565-1750 ou direto no celular 999-864977. Calcário Roma, em frente ao Trevo, saída para Foz. Agora em São Miguel do Iguaçu, você tem uma nova opção gastronômica: Ceará Restaurante e Choperia, com delicioso buffet livre e por quilo. E você tem a opção de montar sua marmita de segunda a sábado. Lembrando que aos sábados não pode faltar montar aquela feijoada no capricho. A caipirinha é por conta do nosso amigo Ceará. À noite, venha tomar aquele chope gelado, acompanhado de deliciosas porções. Localizado na Farroupilha 430, antiga Bom Sabor. Ceará Restaurante e Choperia, o lugar perfeito para a sua refeição. Venha se deliciar. Vem aí, dia 11 de maio, grandiosa festa em honra a Nossa Senhora de Fátima em comemoração ao Dia das Mães na comunidade de Aurora do Iguaçu. No sábado, dia 10, Santa Missa às 19 horas. No domingo, às 10h30, procissão com a imagem de Nossa Senhora de Fátima, saindo da igreja até o Clube Recreativo Esperança. Ao meio-dia, delicioso almoço com costelão, churrasco, copa suína, saladas, cucas, bebidas em geral e bolos. Reserva de costelão e churrasco com Agenor pelo 98405-9133. Após o almoço, leilão de animais, às 14h30, animado matinê com a banda G4. Beija, beija, beija, beija, vem beijar os lábios meus. Se você me der um beijo, nunca vai dizer adeus. Às 19 horas, sorteio da rifa com ótimos prêmios. Participe! Domingo, 11 de maio, grandiosa festa em honra a Nossa Senhora de Fátima, na comunidade de Aurora do Iguaçu. Apoio Martinello Materiais de Construção, Calcário São Miguel, Construtora Gasparim, Kika e Messias, Salão de Cabeleireiro, Mecânica Maganin, ITF Terraplanagem do Itio Sequeto. No rádio, na internet e no celular. Agora no ar, Manhã da Jornal. Bom dia, já estamos por aqui, né? Excelente manhã pra você, manhã que começou gelada, né? A temperatura ainda está amena, mas ela vai subindo ao longo do nosso dia, porque hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira alto astral, sexta-feira especial, já com um pezinho lá no final de semana. E você, como é que você está? Tudo bem, tudo certo? Bom demais tê-lo e tê-la aqui dentro da nossa programação também, né? Você da cidade, você do interior, onde quer que você esteja, seja sempre muito bem-vindo ao Manhã da Jornal. Hoje, 11 de abril, estamos vivendo o outono brasileiro. A lua está na fase crescente, amanhã teremos mudança para a fase cheia. Mas essa mudança só acontece no período da noite. Nascidos hoje até o próximo dia 20 de abril são do signo de Áries. Hoje, dia do infectologista, dia da escola de samba, dia mundial de conscientização da doença de Parkinson. Temperatura neste exato momento 15 graus, né? O nosso dia começou aí com 14,5, bastante friozinho, mas a máxima prevista para hoje deve atingir aí os 28, 29 graus durante o período da tarde, com tempo ensolarado em São Miguel do Iguaçu e também em toda a nossa região. Agora são 8 horas e 7 minutinhos e assim vamos juntos, eu, você e o nosso Manhã da Jornal. Manhã da Jornal por aqui, sempre naquele apoio todo especial de Átria, centro avançado em odontologia. Atendimento completo e especializado em ortodontia, odontopediatria, clínico geral, harmonização orofacial, facetas, prótese fixa, implante dental em São Miguel do Iguaçu e também em Medianeira. Telefone WhatsApp 3264-9010. Unimed Oeste do Paraná, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. 3240-8200. Sabor e Saúde, loja de produtos naturais na Salgado Filho Centro, 99-4767-606. SEMA, Clínica de Especialidades Médicas Arai, na Farroupilha número 12, 3565-1783. Stop Modas, a parada de suas compras na Farroupilha 210, com o telefone 3565-1780. Farmácia São João, cuidar da sua saúde é nossa missão. Na Alfredo Chaves, esquina com Farroupilha, O telefone é o 3565-2825, Ideal Supermercado. Duas lojas em São Miguel do Iguaçu para melhor lhe atender. Ideal para você, ideal também para sua família. 3565-3033. Relojoaria e Ótica Oriente desde 1981 atendendo você. Inovadores por tradição aqui na Farroupilha, 3565-1178. Plano SafSul, serviço de assistência familiar das funerárias São Miguel e Bom Jesus, 99-64-1952. Mimos Arco-Íris, presentes exclusivos e personalizados, atendimento online pelo Instagram, pelo WhatsApp 999-090641. Famos Moda Íntima, lingerie feita pra você e do seu jeito, aqui na Farroupilha 327, ao lado da Oficina do Óculos, 99802-0862. Agora são 8 horas e 10 minutos. O Jornal! Vão falar das minhas falhas, mas esquecerão quantas vezes me esforcei para acertar. Dirão que não estive presente, mas jamais mencionarão quantas vezes fui além dos meus limites. Lembrarão dos momentos em que falhei, mas não reconhecerão as vezes que ultrapassei o esperado. No final, ninguém valoriza quem parte após se doar tanto, sem receber o mesmo em troca. E essa indignação diz mais sobre quem ficou do que sobre quem decidiu ir embora. Pense nisso e uma manhã de sexta-feira abençoada para mim, para você, para todos nós. Pique Novo, abrindo a programação de hoje com Faz um Milagre em Mim. Para você, abençoado dia. Te seguir.